tema hoje, o assunto hoje a ser colocado aqui são códigos éticos morais. O que, que são códigos éticos ou morais? Na verdade, a palavra ética ou palavra moral, ela tem mais ou menos o mesmo significado, só que talvez em idiomas diferentes. Então, no grego ou no latim, a ética ou moral quer dizer costumes, quer dizer tradição, quer dizer algo que já, digamos assim, já está inserido dentro de nossa mente, já está inserido dentro de nosso conhecimento. Nós já sabemos, temos conhecimento do que é ser ético, o que é ser moral. Por quê? Porque é uma lei natural. Sendo uma lei natural, é uma lei divina. E tudo o que existe de divino, todas as leis naturais ou leis divinas, elas estão na nossa consciência. Nós sabemos, mesmo sem, talvez, nem termos ido à escola, o mais rude das pessoas, ela sabe o que é ser certo. Ela sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ela sabe o que é correto e o que não é correto, o que é justo e o que não é injusto. Existe um código moral, um código ético, dentro de cada uma de nossas consciências. Portanto, isso está dentro de nós, ou pelo menos estava. Talvez hoje com um pouco menos de intensidade. Por quê? A pós-modernidade, o que é a pós-modernidade? É aquilo que a gente chama de a idade contemporânea, que iniciou mais ou menos lá em 1790, com a Revolução Francesa. Então, de certa forma, essa pós-modernidade, ela marca o declínio dessas leis maiores, essas leis naturais, essas leis do Pai maior, que são as leis divinas. Ela marca, sim, o declínio bastante gradativo e acentuado dessas leis, desses códigos éticos e morais. E o efeito mais imediato na questão social vem a ser aquilo que a gente chama de anomia. Anomia é uma palavra bastante desconhecida, e que por isso eu vou colocar aqui no quadro, para todos nós entendermos o que quer dizer anomia. Ela vem do grego, certo? Anomia. Grego, tá? Vou ter que copiar, porque isso aqui... Então, o A mais no... Mos, que significa, então, anomia. O que o A quer dizer na anomia? Quer dizer a ausência, falta, privação e inexistência. Certo? Isso é o A. Todo o A, antes de qualquer tipo de palavra, significa uma inexistência. A moral, quer dizer, falta de moralidade. A político, o cara não é político. A partidário, o cara não tem partido político ou partido qualquer que seja. E depois vem a palavra nomos, que significa lei ou norma. Certo? Nomos e o A. Anomos, que significa, então, anomia. É uma total falta de normas e de leis. Então, por causa, digamos assim, em consequência a essa pós-modernidade, acontece essa anomia, que é isso que vocês estão vendo aqui, que todo mundo vai entender, que é uma total falta, digamos assim, de respeito a normas, a conceitos, daquilo que se refere a leis, sejam elas leis formais ou leis informais. Isso abre campo, gente, para um monte de coisa. Abre campo para a violência, tanto urbana, abre campo para terrorismos, guerras ideológicas, tanto de ordem religiosa, de ordem política, achando que essas guerras são justas, achando que essas guerras fazem parte de uma justiça divina, que seria o caso das guerras religiosas, tudo isso permitido, então, por essa falta de respeito às normas, às diretrizes ético-morais. Portanto, a anomia, ela significa a falta de lei, a ausência total de normas e de conduta ético-moral. E isso é o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Não só a nível do Brasil, mas a nível mundial. Mais ainda, em locais, por exemplo, onde talvez os governos não tenham se tornado tão democráticos que nem o nosso, que nem o Ocidente. A anomia é um estado de falta de objetivos e a perda de identidade provocados pelas imensas transformações que estão ocorrendo na sociedade moderna. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Existe um avanço tão grande de tecnologia, um avanço tão grande, digamos assim, do progresso, que as pessoas se esqueceram dos valores éticos morais. Se esqueceram daquilo que nós havíamos aprendido, digamos assim, dentro da nossa família, com nossos avós, com os nossos tios, com nossos pais, principalmente, irmãos mais velhos. Porque o importante hoje é ter mais e talvez saber ou ser menos. Então, tudo isso surgiu em razão, né, do crescimento, digamos assim, da ideia capitalista, sem dúvida nenhuma, que veio lá desde a Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, né, no século XIX, e depois do século XX, tudo isso explodiu, sendo que agora, século XXI, a explosão, então, da tecnologia, da informática e um monte de outras coisas mais. Né? Então, esse excesso de capitalismo e, digamos assim, a questão de uma tomada da razão, a razão que digo eu aí, pensamento racional, como uma forma de explicar tudo aquilo que acontece ao redor de nós, ele provocou um rompimento bastante brusco com aqueles valores éticos e morais que nós havíamos aprendido aonde? Na religião, gente. Na religião católica. Religião não, na igreja, mas que faz parte da religião cristã. Então, todos esses valores éticos, morais, mais principalmente a moral, que é a moral religiosa, que é aquela que, digamos assim, que ensinou, deu, digamos assim, o foco principal aos nossos avós, bisavós, daquilo que era certo, daquilo que era correto, daquilo que era honesto, com essa retomada da razão, extremamente pura razão, que tenta explicar tudo e aquilo que acontece ao redor de nós, se esqueceu, de certa forma, esquecemos-nos dos ensinamentos religiosos, dos ensinamentos daquilo que é certo, de que o certo é ser honesto, de que o certo é ser justo, de que o certo é devolver aquilo que não é nosso, que o certo não é roubar, enfim, aquelas leis mosaicas, digamos assim, né, lá do um dos primeiros códigos de ética, que são os 10 mandamentos entalhados em pedra pelo Moisés, ainda lá 4.500 anos atrás. Isso aí foi esquecido, pessoal. Isso aí está totalmente esquecido. Só que esse grande processo, essas grandes mudanças, eles não preencheram toda essa parafernália de valores, digamos assim, econômicos, de valores financeiros. Não teve nada, absolutamente nada, que preencheu o vazio existencial que ficou com a derrubada dos outros valores. Então, hoje não existe mais uma identidade. Digamos assim, não existe mais algo que faça com que as pessoas acreditem propriamente em algo, a não ser no consumismo, a não ser naquilo que assim, ó, aquilo que se chama, dentro da filosofia, se falava muito na sociedade do espetáculo. Curtir a vida adoidado. Trabalhar muito para ter muito dinheiro, para ter o prestígio social. Isso é aquilo que se tornou a nossa vida atualmente. As importâncias ético-morais não precisam ir muito longe para saber que estão, digamos assim, colocadas, eu diria eu, na cesta do lixo. E não precisa ir muito longe, é só a gente ler o Jornal Florense. Não precisa ir muito longe. Leiam o Jornal Florense, que é um jornal semanal, local, que vocês vão perceber que a ética, que a moralidade, ela está esquecida. Só que o pior de tudo é que não foi colocado nada no lugar disso. Nada. O vazio existencial de nossos jovens está tão grande que eles tentam preencher com maconha, cerveja, vodka, uísque, cocaína, crack e um monte de outras coisas. Por causa do vazio existencial que existe neles. E a culpa é da sociedade moderna. Nós somos culpados. Obrigado.